Paulo Freire era exigente na leitura e buscava até entender, dialogar com muita criticidade, né? Eu acho que é uma forma de ler que a gente deveria adotar, isso sim, né? Como um hábito, como um valor de quem trabalha com seriedade as ideias, com rigor. E Paulo Freire era uma pessoa muito rigorosa. Ele não escrevia, e tudo foi escrito à mão, sem antes ter certeza de que aquela palavra traduzia exatamente o que ele estava pensando. Em 2021, nós celebramos o centenário de Paulo Freire. Ele não gostava muito de celebrações, de homenagens. Ele dizia que não era ele que recebia, mas ele, quando os recebia, essas homenagens foram muitas, não é? Pelo mundo afora, não era ele propriamente que estavam sendo homenageados, mas eram as causas que ele defendia que coincidiam com as causas daqueles que estavam homenageando a ele. Então, essa relação entre a causa e a homenagem é muito importante para que a gente entenda essas celebrações como algo estruturante nesses momentos que perduram até hoje, né, do centenário de Paulo Freire, que mostrou de um lado a atualidade, quer dizer, porque ele responde a muitas questões do nosso tempo, não é? Questões da educação, dos problemas que temos da educação atual, da educação hegemônica, da forma como é entendida a educação hoje, que se internacionalizou, e que, de certa forma, homogeneizou, reduzindo as diferenças e tentando canalizar a educação toda para que esteja a serviço do mercado. E Paulo Freire criticou muito isso, porque dizia que uma coisa é a ética do mercado, né? Outra coisa é a ética universal do ser humano, né? Isso na pedagogia pedagogia da autonomia, publicado em 96, né? Um ano antes de falecer. Então, eu acho que há outras coisas que são reveladas nesse contexto de celebrações, que é a enormidade da obra de Paulo Freire e a complexidade do seu legado. Por isso é muito difícil, em poucas aulas, né? Em poucos momentos, dar conta dessa enormidade, dessa complexidade. Temos que ser humildes e que é possível fazer alguma coisa, explicar alguma coisa, entender alguma coisa de Paulo Freire, mas Paulo Freire é enorme, então precisa de um trabalho coletivo. Eu gostei de uma biografia que foi feita, organizada pela Ana Inês Souza e publicada pela expressão popular, que é Paulo Freire, Vida e Obra, porque exatamente constato que nesse livro eles, né, foram muito felizes na medida em que buscaram diferentes olhares. Eu acho que hoje a produção coletiva é muito importante para dar conta um pouco dessa enormidade dessa complexidade do pensamento de Paulo Freire. Por isso que, em relação também a essas falas que você está me acompanhando, quero dizer que vai precisar mais leituras, vai precisar ler Paulo Freire, criticar Paulo Freire, honrar um autor não é só segui-lo. Paulo Freire não queria ser seguido, deixou claro. Para me seguir, não deve me seguir. É o que ele disse na Pedagogia da Pergunta, um livro com Antônio Fagundes. O Paulo, aqui estou na biblioteca dele, é incrível que vejo que o Paulo era um leitor cuidadoso, anotava, dialogava com o texto, não passava o olho por cima do texto, não. Isso até ele, ele chegou a dizer. E lia não só literatura contemporânea, como dele, como nessa biblioteca tem, mas também os clássicos que estão tanto na primeira biblioteca antes do exílio, quanto nessa segunda biblioteca que ele conseguiu construir depois do exílio. Então, eu quero colocar isso, que Paulo Freire era exigente na leitura e buscava até entender, dialogar com muita criticidade, né? Eu acho que é uma forma de ler que a gente deveria adotar, isso sim, né? Como um hábito, como um valor de quem trabalha com seriedade as ideias, com rigor. E Paulo Freire era uma pessoa muito rigorosa. Ele não escrevia, e tudo foi escrito à mão, sem antes ter certeza que aquela palavra traduzia exatamente o que ele estava pensando. Então, quem conviveu com ele sabe o quanto ele lia e o quanto trabalhava o pensamento e dialogava. Isso me parece muito importante. Então, até veja bem, há um texto publicado recentemente, uma arqueologia de Paulo Freire, que ele foi organizado pelo Danilo Streck com dois companheiros lá do Rio Grande do Sul, que analisam a presença de mais de 400 autores nas obras de Paulo Freire. Vejam a capacidade de leitura também dele, né? E quais são as fontes do seu pensamento? Você poderia perguntar, né? Aqui atrás de mim, na mesa do Paulo, não sei se dá para ver, mas tem um crucifixo e um busto do Lênin. Parece uma contradição. Não está por acaso aí, não, porque sempre esteve na... Acho que ele ganhou de presente na mesa do Paulo. Isso para mim é simbólico, porque desde o princípio, desde os anos 40, 50, Paulo Freire teve uma influência humanista. Seja primeiro nessa ordem de humanismo cristão, do Maritain, né? Do personalismo de Mounier e outros filósofos existencialistas, esse humanismo cristão que se associou também ao humanismo marxista, né? Só que aí estão juntos, aí a gente poderia nos perguntar o seguinte: o que estão fazendo juntos o Cristo e o Marx, digamos? O Paulo mesmo explicou essa aparente contradição, quando ele dizia o seguinte: nas minhas conversas com o camarada Cristo, ele nunca me falou, olha, não fale com o camarada Marx. Não. Inclusive, porque na minha vida, disse o Paulo, eu não li Marx primeiro para depois aplicar na realidade. Ele não pegou um catecismo marxista. Inclusive, veja como ele foi um humanista na leitura de Marx, na leitura atenta, porque ele cita várias vezes o humanista Erich Fromm, o livro Conceito Marxista do Homem, do Erich Fromm, que é uma visão bem humanista. Então, ele conseguiu articular essas duas heranças históricas, né, do humanismo. Ele conseguiu harmonizar isso de uma forma... Não que uma destrói a outra, mas que uma complementa a outra. não significa que sejam coisas iguais, né? E que não sejam tensiosas. A gente ainda até hoje tem essa tensão das diferentes fenomenologias, eu diria, porque, na verdade, na base de Marx, na base do pensamento cristão, está a fenomenologia de Hegel, não é? A própria expressão oprimido, opressor, tem tudo a ver com a expressão de Hegel, escravo, da relação escravo-senhor, não é? Só que ele ressignifica essa relação. Em Paulo Freire, o oprimido cria uma epistemologia dele, portanto, uma concepção da verdade dele. E o oprimido não tem nada a esconder. Por isso que o ponto de vista dele é mais verdadeiro, a gente poderia dizer, porque ele não pode esconder, ele não tem que ter nada para esconder. Quem tem que esconder é quem oprime. Aí sim, esse tem razões para não mostrar o que está fazendo o opressor.